quero ver você mexer o digundê, digundê. Quero ver você mexer o digundê, digundê. Quero ver você e mexer. Mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe de esquiados 360. E mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe de esquiados 360. Do Elson Nido, DJ Juninho Show, DJ Ted Pressão, equipe desguiados na ostentação. Mexe, mexe, mexe quem aguenta, equipe desguiados 360. E mexe, mexe, mexe quem aguenta, equipe desguiados 360. DJ Betinho e Isabelense. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher do Pará. Ei, mano, arreta, que o Hot Valley chegou. Carreta Super Rottweiler. O digundê, digundê, quero ver você mexer. O digundê, digundê, quero ver você mexer. O digundê, digundê, quero ver você mexer. O digundê, digundê, quero ver você e mexer. Mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. E mexe, mexe, mexe quem aguenta. Equipe desguiados 360. Na moral, na moral, somos do agito do quilômetro 25, do El Sonido, DJ Juninho Show, DJ Ted Pressão, equipe desguiados na ostentação. E mexe, mexe, mexe quem aguenta, equipe desguiados 360. E mexe, mexe. DJs, Fabinho, Pedrinho Mix e Tuíra Boy, aqui no Carretão Hot Valley. Carlos Gravações de CDs, a produção poderosa da Hot Valley. Hot mais nova sensação do Pará. Com DJ Tuíra, Pedrinho Mix e DJ Fabinho. Carlos Produções. Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum. Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum. DJ Eduardo da Night. Tu gosta da sacanagem, né? Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum, eu desço com bumbum, vou sentando com... Agora o trio de DJs está formado para comandar a sua festa aqui na Super Hot Weiler. Hey, DJ Carlos Produções! Eu quero ver você mexer, quem toca é o ET Digital. Eu quero ver você mexer. Chama a morena, chama a lourinha, agora vem tremendo a tremidinha. Você nunca viu nada igual, o som é sensacional. Ele vem de colares, agita a cidade, é só na qualidade. Eu quero ver você mexer, quem toca é o ET Digital. Eu quero ver você mexer. Estremece o Pará!

sou o crocodilo, amor. O animal toca tudo do Pará. O animal toca tudo do Pará. Ligo pro seu celular, só pra caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Bora lá, China! Liga teu depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, Giba deve dando show. Vou com os irmãos Bongo e Gilho Pressão. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós a Irli e Marlon Beach. A mais nova sensação do Pará. DJ, DJ China, insuperável. Mais que fome, é uma marca. Ligo pro seu celular, só pra caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Bora lá, China! Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, Giba deve dando show. Vou com os irmãos Bongo e Gilho Pressão. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós a Irli e Marlon Beach. Carreta Super Rottweiler, o cachorro doido do Pará, o Furioso, com DJ Tuíra, Pedrinho Mix e DJ Fabinho. Carlos Gravações de CDs, a produção poderosa da Rottweiler. Viviane Batidão, Billy Brasil. Amigos por muito tempo, vivemos tantos momentos. Eu me lembro muito bem, risadas, tantas histórias guardadas na minha memória. Eu me lembro muito bem. Não sei, talvez pensei em você. Eu posso me tornar seu namorado. Há muito tempo eu sonho em ter você. Mas se você quiser, eu tento preservar nossa amizade. Mas sinto que eu não vou voltar atrás. Artista dos Cobras de Laboratório. Designer gráfico é com Misa Show. Rodato do Motel. Aqui sim. Se você deixar, eu posso me tornar seu namorado. você mais. Se você quiser, eu tento preservar nossa amizade, mas sinto que não vou voltar atrás. Se você deixar, eu posso me tornar seu namorado. Há muito tempo eu sonho em ter você mais. Se você quiser, eu tento preservar nossa amizade, mas sinto que não vou voltar. É o Hot Valley na parada. Novo Super Hot Viner, perfeito, envolvente, com completo sistema de áudio automotivo. Carlos Produções, gravando o melhor CD ao vivo na Hot Viner. Irineu do Pavilhão 6. Essa princesa mexe comigo, tem charme sedutor, não resisto, és muito mais do que eu vi na internet. Dois, és um presente pra minha vida, sem ti eu já não tenho saída, eu sou tão dependente do meu vício. Tiro os pés do chão e venho voar pra dentro do céu, no mega príncipe negro eu te dei meu coração. Os DJs Edilson e Edielson é quem vão tocar, no som da galera, meu amor, nós vamos alterar. Eu sou teu fã, mega príncipe negro. Eu sou teu fã, DJ Edilson e Edielson. Eu sou teu fã, mega príncipe negro. Eu sou teu fã, DJ Edilson e Edielson. Comigo, tem charme sedutor, não resisto, és muito mais do que eu vi na internet. Dois, és um presente pra minha vida, sem ti eu já não tenho saída, eu sou tão dependente do meu vício. Tiro os pés do chão e venho voar pra dentro do céu, no mega príncipe negro eu te dei meu coração. Os DJs Edilson e Edielson é quem vão tocar, no som da galera, meu amor, nós vamos alterar. Eu sou teu fã, mega príncipe negro. Eu sou teu fã, DJs Edilson e Edielson. Eu sou teu fã, mega príncipe negro. Agora o trio de DJs está formado para comandar a sua festa aqui na Super Hot Viler. Gravação de CDs é com Carlos Gravações, gravando os melhores CDs na Hot Viler. Designer gráfico é com Misa Show. Pointer Aline, seu lazer é aqui. Cybermundo Virtual. Eu sofri muito quando terminou, dizendo não quero mais. Eu implorei chorando e mesmo assim você não voltou atrás. Fazia tudo pra te ver sorrindo e você não deu valor. Realizei todos os teus caprichos e nada adiantou. Não, você não sabe o que é amor, mas agora eu caí na real. Você só quer ver o meu mal. Não, eu fui um tolo em acreditar. Só eu te tocava, só eu te beijava, pura ilusão. Que bom que me abandonou, rejeitou o meu amor. Que bom que me livrei de você. Que bom que me abandonou, que por outro me deixou. Agora ele quem vai sofrer. Não tente me enganar, oh oh, eu não vou me enganar, oh oh. Não tente me enganar, oh oh, eu não vou me enganar, oh oh. Não tente me enganar, oh oh, eu não vou me enganar, oh oh. Não tente me enganar, oh oh.

gravações de CDs, a produção poderosa da Rottweiler. Carreta Super Rottweiler. Super Carreta Rottweiler. Designer gráfico é com Misa Show. Rodado do Motel. Aqui sim. Carlos Produções. Totalmente estruturada para lhe proporcionar um som linear e cristalino. Carlos da Produção, produzindo os melhores CDs do Pará. Li Brasil. Quando te encontrei, logo me apaixonei e de repente senti. Meu amor está no ar, está no ar. Fez o que fez pra ganhar meu coração e partiu sem explicação. Agora o que restou foi solidão e dor. Oh, meu amor, oh, me diz o que eu te fiz. A gente foi feliz ouvindo o Matrix. Lembra da primeira vez que a gente se beijou? Oh, meu amor, vou te reconquistar, menina. No Matrix vou te encontrar. Lembrei da nossa primeira vez. No comando imbatível do Amapá. O DJ Nélio e Valdemir. E DJ Luiz Carlos vai tocar. No Matrix eu te encontrei. No comando imbatível do Amapá. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. A moral do sucesso. Quando te encontrei, logo me apaixonei e de repente senti. Meu amor está no ar, está no ar. Fez o que fez pra ganhar meu coração e partiu sem explicação. Agora o que restou foi solidão e dor. Oh, meu amor, me diz o que eu te fiz. A gente foi feliz ouvindo o Matrix. Lembra da primeira vez que a gente se beijou? Oh, meu amor. Te reconquistar, menina. No Matrix vou te encontrar. Lembrei da nossa primeira vez. No comando imbatível do Amapá. O DJ Nélio e Valdemir. E DJ Luiz Carlos vai tocar. No Matrix eu te encontrei. No comando imbatível do Amapá. Vou te